O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes do nosso programa Stop à Destruição do Mundo. Meu nome é Cláudia Pacheco, sou psicanalista e assistente do Dr. Norberto Kepp, presidente e fundador da Sociedade de Psicanálise Integral, também conhecida como Trilogia Analítica, que unifica o sentimento, o pensamento e a ação no ser humano. E também unifica todas as ciências e as atividades dos seres humanos, como a teologia, a filosofia, a ciência, as artes. Portanto, uma ciência interdisciplinar. Se vocês quiserem saber mais a respeito de tratamento de psicanálise individual e de grupo, e também as nossas palestras, as nossas publicações, Dr. Kepp tem mais de 31 livros publicados sobre o assunto da psicossociopatologia, e outros autores também, os nossos seminários, os nossos congressos, os nossos programas de televisão, telefonem para 3032-3616, São Paulo, código 11, 30-32-36-16. Nós estamos situados na Avenida Rebouças, 3819, atrás do Shopping Center Eldorado. E nós temos um site, www.trilogiaanalítica.org. Olá, Dr. Kepp, o seu livro O Universo dos Espíritos tem feito um enorme sucesso. Nós estamos recebendo muitos telefonemas, muitos feedbacks de pessoas dos mais diversos fontes, né? Diversas atividades, pessoas até que nunca tiveram nenhuma relação com o Espiritismo, estão lendo esse livro e estão amando o que o senhor escreve lá, porque o senhor escreve como cientista e não como um religioso, mas trata da vida espiritual do ser humano, e isso está agradando a muita gente. Eu acho que o melhor nome seria falar do espiritualismo, né? Porque a ideia da humanidade em geral, por causa da influência filosófica, da influência de Aristóteles, a humanidade criou essa ideia de que ciência, que é conhecimento, só seria possível através dos sentidos. Então, que o que existiria seria aquilo que os olhos veem, os ouvidos ouvem, né? O paladar percebe, e, enfim, que atinge os cinco sentidos. Então, toda a ciência moderna, toda a filosofia moderna, tudo o que a sociedade hoje em dia considera, vamos dizer, válido para existir, teria que ser através dos sentidos. Então a humanidade esqueceu da vida espiritual. Então surgiu na França, né? O pseudônimo dele é Allan Kardec, um indivíduo que era literário, ele fazia literatura e também ele era interessado por essas questões espirituais. E ele começou a mostrar que haveria uma comunicação muito grande entre os seres humanos e os seres espirituais. Quer dizer, esses fenômenos todos que acontecem, né, de criança, por exemplo, um indivíduo adulto morre e aparece conversa com a criança e dá orientação, e às vezes até orienta a criança. Isso tudo, muitas pessoas duvidam, mas a função, né, da ciência, vamos dizer, do verdadeiro conhecimento, é não considerar mais de que só existe aquilo que os sentidos apanham. Então, para, por exemplo, curar uma pessoa, o que que se faz atualmente, né? Qualquer doença que a pessoa tenha, usa a medicina em geral, medicamentos, né? Seja internações, ou então no caso de doença mental, eletrochoque, insulinoterapia, lobotomia, ou então fazer exercícios, né? O spa, florais, yoga, zen, essas coisas, ou um nível assim mais sério, as psicoterapias. Então, o que, que seria, né, uma verdadeira psicoterapia? É de fazer com que a pessoa perceba que ela não é só influenciada pelo que ela pensa e pelo que ela sente, que existem muito mais influências externas, e não só das outras pessoas, dos pais, dos parentes, dos amigos, da sociedade em geral, mas a gente podia dizer mesmo que existem influências espirituais. Agora, a gente não pode dizer também que seriam influências só boas, de anjos e Deus e do além, assim, bom. E a maior parte da influência que existe aqui na Terra é mais de seres, assim, vamos dizer, desesperados, né, que não conseguiram, assim, subir para uma existência melhor para Deus, então se conservam aqui. É por isso que nós moramos muito tempo na Inglaterra, na França, em Portugal, que principalmente na Inglaterra e na França existem muitos fenômenos assim espirituais que até se manifestam pelos sentidos. Por exemplo, toques e batidas no chão e andares, até mesmo visões, né? Só que grande parte dos parapsicólogos colocam isso no mundo da fantasia que o próprio ser humano faz. Isso não é verdade. Principalmente, se os senhores sabem, esse processo do espiritualismo, ou então que os espíritas usam, esse processo veio de duas irmãs, irmãs Fox, que lá em Nova York, nos Estados Unidos, elas aprenderam a se comunicar com esses seres espirituais através de toques, né? Por exemplo, uma batida seria a letra A, duas seria a letra B, três seria a letra C, e assim por diante. Então, através dessas batidas, é que a pessoa se comunicaria com esses seres espirituais. Agora, isso foi muito, assim, combatido. Mas a verdade é que até hoje existe essa possibilidade desses seres se comunicarem através de livros que caem das estantes, quadros que são virados na parede. Até nesse filme Exorcista, se os senhores lembrarem, havia uma menina lá que ela seria possessa pelo demônio. E quando olhava para um crucifixo na parede, o pessoal que estava lá viu o crucifixo rodeado a voltas, né, na parede sem parar. Quer dizer, é claro, né, que não é só uma força psíquica, mas é uma força espiritual mesmo que vem do alto. Então, os filmes, em geral, né, feitos nos Estados Unidos, mostram muito essa influência dos demônios e dos espíritos ruins aqui no ser humano. Então, o que eu quero dizer é isso, é que não é sempre o que a pessoa pensa, o que a pessoa sente, que é dela. Em grande parte, muita coisa, principalmente pensamentos horríveis, né? Desejos horríveis, coisas muito assim demoníacas, como falo, que vêm realmente dos demônios. Até por causa disso que, se os senhores sabem, Sócrates, né, que foi o primeiro grande filósofo conhecido, ele falou que ele tinha um daemon, quer dizer, um demônio no seu interior. E foi esse demônio que levou Sócrates a se matar, porque ele podia não ter bebido veneno como ele foi condenado. Ele foi condenado lá na Grécia por corromper a mocidade. E o que, que ele ensinava, né, que eles achavam que era corrupção? Ele ensinava que Deus era um só, e não havia tantos deuses como eles pensavam. Zeus e Minerva e toda aquela profusão de deuses que a sociedade grega venerava. Então ele disse que Deus era um só. E com isso ele foi condenado, porque diziam que ele estava corrompendo a juventude. Quer dizer, quem estava corrompendo era a sociedade, que venerava tantos deuses e não Sócrates. Mas, no entanto, ele poderia, inclusive, orientando, né, o povo lá, orientando a escola que ele tinha. De maneira que eu quero falar isso, que todos nós vivemos dentro desses fenômenos denominados extrasensoriais pelos parapsicólogos. E não só nós, mas muitos escritores, pessoas famosas do passado, como William James, né, que era um famoso escritor de Nova York, que era um psicólogo também e trabalhava no campo da psicoterapia, ele falava muito dessa influência. Francis Galton, também Camille Flammarion, que é muito famoso na França, e até mesmo Carl Gustav Jung. Quando o Jung entrou para falar com Freud certa vez, então houve um estalo, né, na estante do Freud. Então, um estalo muito grande, e que o Freud se assustou e o Jung ria. Então, aí era uma influência espiritual. De maneira que o que eu quero dizer é o seguinte, é que há um conceito muito errôneo de que se a pessoa percebe, né, a existência de seres espirituais, principalmente através assim, da telepatia, né, da mente, seria uma pessoa doente. Mas eu quero dizer ao contrário, que nós vivemos num mundo assim espiritual intenso e nós obedecemos, se nós não temos, né, essa consciência, nós obedecemos muito mais esses espíritos, principalmente os negativos, do que os bons, né, do que mesmo as outras pessoas e a própria cabeça. Então, a única maneira para a pessoa, vamos dizer, ter uma vida melhor, se livrar inclusive de doenças, é perceber que existe nesse universo espiritual milhões de espíritos que atacam o ser humano por causa da inveja. Então, uma pessoa que geralmente rejeita essa visão é uma pessoa que segue muito esses seres espirituais porque ela não tem defesa, porque esses seres dominam totalmente a vida sem ela perceber. Então, o que eu quero falar com isso é o seguinte, é que, geralmente, quando se vê um indivíduo de maus bofes, como se fala, né, um delinquente, um assassino, um indivíduo ruim, nem sempre é o próprio indivíduo que está agindo assim. Muitas vezes, principalmente em crianças assim, muito traquinas, muito agressivas, são crianças que estão obedecendo esses seres ruins que rodeiam e que têm acesso a essas pessoas. Agora, de modo geral, nós podemos dizer o seguinte, né? Isso está até no livro sagrado, que Adão e Eva, quer dizer, os primeiros pais lá, os primeiros habitantes que a Terra tinha, eles queriam ter liberdade. Mas que liberdade que eles queriam, né? O que que era isso? Essa liberdade, eles queriam ser livres, libertos, assim, da ação divina, de Deus. Eles queriam ter liberdade, praticamente, para seguir os demônios. Por isso que tem aquela imagem, né, da cobra lá no paraíso, induzindo a Eva, depois o Adão, para desobedecerem o Criador, que eles iriam ter um poder muito maior do que o próprio Criador teria. Veja, já a questão da mentira. Então, a gente pode dizer o seguinte, que com essa atitude, nós inauguramos na Terra uma sociedade humana infernal. Por isso que existem, né, tantas mortes, tantos crimes, tantas guerras, tantas revoluções, tantas pessoas praticando o mal, e nenhuma ação consegue reter esse pessoal, fazer com que eles trilhem o caminho de Deus. Agora, o que eu quero dizer é que nós vivemos, vamos dizer, numa sociedade humana, num reino infernal. e dentro de um reino divino que é o da natureza. Então, o que nós vivemos no planeta, dentro da criação, é ainda esse paraíso que nós perdemos. E a sociedade que nós vivemos, que exige tanta coisa, tantos impostos, tanto sacrifício da pessoa, tanto transporte, tanta poluição nos ares, né? Tanta dificuldade em sobreviver, isso é uma sociedade organizada, é claro, né? Pelos seres humanos, mas aliados aos seres infernais. Então nós vivemos realmente numa sociedade infernal, vamos dizer. E isso influi, inclusive, na mente de cada um de nós. É por esse motivo que se a pessoa tem doenças assim muito graves, essas doenças foram, sem dúvida alguma, induzidas e preparadas, até trazidas por esses seres. Então, nós acabamos querendo ser livres, mas livres para quê, né? Para ter doença, para ter uma vida infernal e para morrer, inclusive. Porque nós tínhamos sido criados para ser eternos, para não ter morte, não perecer, muito menos ter doença e ter uma sociedade tão ruim como foi organizada. Agora, eu publiquei esse livro, Universo dos Espíritos, e eu tenho falado muito ultimamente sobre isso, para dizer que o motivo fundamental, a causa fundamental de todos os problemas humanos reside aí, nesse fator espiritual. E se o ser humano não perceber que ele é manejado, que ele é manipulado diretamente, principalmente por esses seres terríveis, né? Denominados até pelo Allan Kardec de seres assim infernais, né? Mesmo que não tenha muito usado a palavra demônio, mas é manipulado pelos demônios. Se nós não percebemos, nós vamos continuar tendo doença, tendo uma vida social terrível e, inclusive, perecendo antes da época, ou então perecendo. Nós não deveríamos ter todas essas mazelas que temos se não fosse através dessa união, dessa junção que fizemos a esses seres. E a única maneira de resolver a destruição, não só da Terra, né, a destruição da sociedade, mas do próprio ser nosso, é percebendo que nós somos manipulados por eles e nós pensamos às vezes como eles pensam, de um modo invertido contra a realidade, e principalmente nós sentimos, né, inveja, raiva, ódio, que nos traz assim todo esse sofrimento. Quer dizer, o ser humano não sofre por causa do ser divino. O ser humano sofre porque ele é contra o amor, né? É contra a razão. Dr. Kepp, agora completando o que o senhor está dizendo, eu acho que isso é uma questão muito difícil da pessoa admitir quando ouve. A pessoa é contra o amor, a pessoa é contra o bem, a pessoa é contra a vida. Mas o próprio Freud já dizia que sobre esse instinto de morte, que a pessoa só pode saber a intenção inconsciente dela pelos resultados. Então, eu acho que na vida de todas as pessoas, pelo menos se elas prestarem atenção, se elas se lembrarem, elas já devem ter reparado isso. Essa incapacidade que o ser humano tem de ser feliz. Isso é o aspecto mais demoníaco que o ser humano pode apresentar, porque ele não gosta da felicidade dos outros, mas ele próprio não se permite a felicidade, o bem-estar. E é como se nós tivéssemos no nosso íntimo um ser totalmente desconhecido e que não dá para conhecer, porque é invertido. Nós não podemos conhecer, assim, como que viver com a mente esse desejo, assim, realmente contra. Às vezes isso vem à tona. Quando, como o senhor às vezes dá o exemplo, a pessoa fala, puxa, mas eu queria morrer, ou então podia me atirar dessa ponte. Mas não fica muito caracterizado que é uma atitude de fúria que a pessoa tem contra o próprio bem, contra a própria felicidade. Então, o fato, por exemplo, da pessoa ter momentos ou dias ou viagens ou fatos que estão acontecendo na vida que são muito bons e ela cai doente, ela fica literalmente doente, ou tem um acidente, ou enfim, não se permite a felicidade, nem dos outros e nem a própria. Tem que chegar à conclusão, né, Cláudia? Se não houver consciência dos demônios na vida, o ser humano não vai ter uma vida normal. Agora, vamos ver aí o que falam Eu os queria ver com nossos esses companheiros, três, né? isso, porque o que que é o demônio se não o maior inimigo do ser humano, né? Então, doutor Kemp, eu estava pensando que a única forma realmente de afastar esses seres é entrar na questão da consciência, né? Eu tenho um caso de uma paciente bem interessante que aconteceu hoje lá, que ela chegou com uma dor de cabeça muito forte e ela falava que sentia uma dor nas costas, mas ela falou que sentia que não era algo dela, que parecia algo estranho que estava grudado nas costas. Aí eu perguntando para ela, né, por que ela estava tão ansiosa, porque ela chegou com os olhos bem arregalados, ela falava: é o seguinte, eu não estou podendo nem trabalhar porque essa dor nas costas, mas o problema maior é o meu marido, né, que ele está pegando no meu pé. Porque nós somos separados há mais ou menos 2 anos, e agora, depois de 2 anos, ele deu por se interessar pela criança, né? Por se aproximar mais. E isso está me deixando com bastante raiva. Aí eu perguntei: mas ele não está querendo se aproximar da senhora para dar um pouco de afeto, tudo, tudo? Aí ele falou: é, mas agora é um pouco tarde, né? Porque eu estou com outro namorado. E além do mais, ele está querendo levar o meu filho para o pai dele ver. E o pai dele sempre foi contra o nosso casamento. E eu estou com uma raiva enorme disso. Aí eu tentei mostrar para ela exatamente essa questão de como ela era contra o afeto e a inveja enorme que ela estava tendo por o marido estar fazendo não só um bem para ela, mas para o filho. Aí quando eu falei na palavra inveja, ela falou assim: inveja não. Eu falei: se não é inveja, então o que que é? Aí ela ficou pensativa uns 2, 3 minutos, aí depois eu vi ela que nem assim, murchar. Aí depois aí ela falou assim: olha, sabe que passou a dor nas minhas costas, desapareceu. Esse peso, essa dor nas costas, lembra aquilo que aconteceu de Cristo, né, com a mulher encurvada, que quando ele tirou, né, o demônio, a mulher ficou ereta. Parece uma questão até de exorcismo que o senhor fez. Então, foi o que eu pensei na hora. Eu não falei para ela diretamente, mas foi que nem mais ou menos, né, esse ser assim acabou se afastando dela naquele momento. Então, Na Selma, né, o que é que acha? importante, né, a pessoa perceber isso, porque os demônios são os inimigos. A Selma vai dar o nosso endereço Isso. hoje. Falar que para maiores informações podem telefonar para a Cita no 3032-3616. Até a próxima semana.